Carretinha Vitória System Sound. Bragança, Pará, Brasil. Produtora RG Produções, produzindo qualidade. Vem que és toda minha. Vem. Canal CDs de Melody. DJ Guedes, o Reis, detona, meu brother, vai pra cima. 47. As balas vão rolar. Carretinha Vitória System Sound. É pressão total. Agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Tento parar o tempo para te encontrar.

teus carinhos e o meu amor. Você me perdoou. No dia de fogo, super pop me encheu de amor. Metralhou meu coração. Nosso romance. Retilha, Vitória, assistência, saúde. Produtora RG Produções, produzindo qualidade. Seja bem-vindo ao canal CDs de Melody. CDs de Melody. O número 1 do estado do Pará. Ai, ai, ai, ai, ai, que essa carretinha Vitória assiste em saúde, tá demais!